A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais um programa, A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, locutores. Boa noite. Olá, chamo Catarina Faria. O meu pedido musical é Fones nos Ouvidos da Nena e gostaria muito que os nossos alunos, jovens, adolescentes, ouvissem com muita atenção, porque fala de pequenas coisas, de pequenos momentos esquecidos por estarmos tão mergulhados no ecrã. Eu não ouvi, estava de fones nos ouvidos. O meu avô contou-me histórias, deu-me livros, estão em mim, mas não sei bem, parece que ficou metade. Eu não parei, queria as festas, os amigos, e achei que estamos todos garantidos. Dizem ser coisas tão típicas que se vê da idade. Não sei caminhos de cor, ponho as direções todas num telefone. É melhor decorar pequenas coisas, decorar conversas que os meus pais vão tendo. E não sei receitas de casa, chás que curam lentamente. Até eu estou cansada de viver na internet, autodiagnosticar-me, soltar sempre um alarme. Hoje digo olá conhecidos, se parar eu acho que me lembro. Dizem que sem fones nos ouvidos vamos todos ainda a tempo. Tu tens trabalho a bater à porta de casa, e num atalho entra na tua almofada, e ao longe o respirar de um filho a crescer depressa. E eu consigo ficar mais horas entre estranhos do que comigo naquela casa de onde venho. Ser sincera dói com quem sabe travar a minha pressa. Não sei caminhos de cor, ponho as direções todas num telefone. É melhor decorar pequenas coisas, decorar conversas que os meus pais vão tendo. E não sei receitas de casa, chás que curam lentamente. Até eu estou cansada de viver na internet, autodiagnosticar-me, soltar sempre um alarme. Hoje digo olá conhecidos, se parar eu acho que me lembro. Dizem que sem fones nos ouvidos vamos todos ainda a tempo. Mas não sei caminhos de cor, ponho as direções todas num telefone. É melhor decorar pequenas coisas, decorar conversas que os meus pais vão tendo. E não sei receitas de casa, chás que curam lentamente. Até eu estou cansada de viver na internet, autodiagnosticar-me, soltar sempre um alarme. Hoje digo olá conhecidos, se parar eu acho que me lembro. Dizem que sem fones nos ouvidos vamos todos ainda a tempo. Boa noite, caros ouvintes. Damos hoje continuidade ao debate que iniciámos no programa anterior sobre a recente vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais americanas e o seu regresso à Casa Branca. Tal como aconteceu na semana passada, temos connosco David Loureiro, Jaime Graça, Lara Lourenço, Tomás Vaz e Martim Nogueira, alunos de 12º D da nossa escola secundária e que frequentam a disciplina de Ciência Política. Boa noite a todos. vocês também já abordaram aqui a questão de Israel e da Palestina. Quais serão as perspectivas que temos de paz para a região quando sabemos que já morreram milhares de palestinianos, quando sabemos que também a Palestina está completamente devastada? Que perspectivas de paz é que vocês antecipam para toda aquela região do Médio Oriente e sobretudo a região da Palestina? Eu acho que é muito complicado neste contexto, e acho que nesta conjuntura da guerra da Palestina e de Israel e de Gaza, é muito complicado atingir e alcançar uma paz duradoura, porque acho que... E justa, porque... Também, é uma pergunta. Sim, é complicado, porque se observarmos o contexto e tudo que fez surgir esta complicação, não é só a nível político, mas também tem problemas implícitos religiosos, culturais. E o contexto em que surgiu o Estado de Israel, que foi um contexto um bocado atribulado e que temos de admitir que retirou um bocado de direitos, porque De território, porque simplesmente foi decidido que se ia retirar pedaços de território a Estados independentes para criar um novo Estado, e ninguém quis saber nas alterações que isso ia provocar, e é impossível alcançar a paz quando um mesmo Estado divide passados, na minha opinião, anteriores, diferentes, muitas vezes congestionados uns com os outros. Acho que não é fácil, e acho que o Donald Trump não vai ajudar propriamente a apaziguar esta situação e a criar uma paz que, na minha opinião, é utópica, porque ali não vai ser possível haver uma paz duradoura. Pode haver paz momentânea, mas duradoura acho impossível. E acho que o Donald Trump não vai ajudar a isso, muito pelo contrário, eu acho que vai se posicionar em uma das frentes e vai fazer aquilo que lhe bem apetece. Jaime. Pois, eu acho que Donald Trump tem uma relação com o primeiro-ministro de Israel em que ele vai apoiar mais esse lado, mas que a Palestina também é apoiada pelos outros países árabes, por isso vai criar ainda mais conflito na região, que no, especialmente, acho que há umas semanas atrás até o Irão foi bombardeado por Israel, por isso Israel também está a atacar fora do seu território e fora dos países que fazem fronteira com ele. Então Israel, de certa forma, também está a alastrar a guerra, o que está a fazer com que seja cada vez pior esta escalada de conflito. Muito bem, alguém quer acrescentar mais alguma coisa a esta questão? Não? Então passaríamos também aqui para um assunto importante, que faz parte da política interna americana, mas com reflexos por todo o mundo, e que tem a ver exatamente com a política protecionista Que Donald Trump defende. O que é que vos parece? Qual é que é a vossa opinião sobre esta política protecionista da aplicação de tarifas a importações de países como a China, como a União Europeia? Portanto, diga, Tomás. Eu acho que a política protecionista é sempre má, porque o Donald Trump vê a economia como um jogo de soma zero, para a América ganhar, os outros têm de perder. E, portanto, ele acredita que as taxas alfandegárias vai ser a melhor maneira de fazer crescer a economia americana, o que é errado. Aliás, vai trazer graves consequências económicas para os Estados Unidos e mesmo para a economia mundial, porque a economia hoje em dia é globalizada, o que acontece nos Estados Unidos principalmente afeta todo o globo. É muito perigoso para a Europa, porque já tem várias economias em queda, inclusive a sua maior economia, que é a Alemanha, que tem a sua principal empresa, que é a Volkswagen, numa crise, vai ter agora eleições por causa de uma crise política e, portanto, esta política protecionista vai ter graves consequências, inclusive sobre nós, que vamos também sair prejudicados, e até mesmo sobre os Estados Unidos, porque ao contrário do que ele pensa, a política protecionista não vai favorecer os Estados Unidos. Vai aumentar os preços que já estão altos, ele que dizia que queria fazer descer a inflação, vai conseguir fazer aumentá-la. E provavelmente também a subida do desemprego. Sim, com certeza, porque para já as empresas americanas não vão ter concorrência, vão ficar... vão ter este protecionismo, não vão conseguir dar vazão à necessidade que precisam de produtos, vão começar a despedir pessoas porque vão começar a entrar em falência. E, portanto, vamos entrar no ciclo vicioso, não é? Exatamente. Sim. Martim. Acho que vamos assistir à volta do passado, honestamente. Mas eu acho que os Estados Unidos eram uma potência muito grande e com uma supremacia económica e todos os outros níveis, mas principalmente económica, e tinham uma grande hegemonia e não precisavam de depender de outras potências, eram a maior, e acho que isso se perdeu um bocado. Agora estamos numa economia globalizada, não é? E acho que eles perderam um bocado dessa hegemonia e dessa supremacia mundial que tinham, e acho que isso faz com que aquela mentalidade do Donald Trump de primeiro os Estados Unidos, America First. Exato, de o que nós é que importamos, depois vêm os outros. Acho que faz muito a ver com ele querer recuperar esse poder, e acho que não vai resultar, porque nós sabemos bem, acho que estamos história e sabemos bem aquilo que aconteceu há quase um século atrás. Nos anos 30, exato. Com a crise de 29. E sabemos bem aquilo que aconteceu a todos os países e tudo que isso levou, pois, como bem, os Estados Unidos dão um espirro, o mundo todo constipa-se, e acho que não só vai prejudicar o resto do globo, como se vai prejudicar ele próprio, porque já não têm a hegemonia económica e a capacidade económica que tinham há uns anos atrás. Fazemos agora uma breve pausa no nosso debate. Até já! E agora o Duarte, com a apresentação do cantor Fernando Daniel. Fernando Daniel nasceu a 11 de maio de 1996, em Estarreja, na cidade localizada no distrito de Aveiro. Fernando é um cantor e compositor português que se tornou conhecido principalmente pela participação na 4ª edição do The Voice de Portugal. O jovem artista português, para além de cantar e compor, também toca piano e guitarra, sendo um autodidata na música. Fernando teve uma banda juntamente com o amigo Fernando Mendonça. States of My era o nome da banda que atuava frequentemente em bares. Em 2016, no novo formato e canal, Fernando participou no The Voice Portugal, na RTP1. A sua prova cega foi uma música de Adele e tornou-se viral, colocando o nome do jovem talento português nas bocas do mundo. Fernando foi superando cada eliminatória no programa com sucesso e foi eleito o vencedor da 4ª temporada do The Voice Portugal. A sua participação no programa chamou a atenção do maestro compositor Nuno Feist. Convidou Fernando Daniel a ser o intérprete da sua canção Poema A2 no Festival da Canção 2017. O prémio pela sua vitória no The Voice Portugal foi o contrato discográfico com a Universal, e Fernando lançou no dia 11 de junho de 2017 o seu primeiro single intitulado Espera. Será que dei demais? Eu nem pensei. Será que errei ou não fui capaz? Já não importa mais quem corre atrás. Olhas para mim, já não sou teu. Esse teu mundo já não é o meu. Andas às voltas nas voltas que a vida dá. E se tu voltas, eu não prometo esperar. Já foi tempo de aproveitar. Já não penso onde podíamos estar. Onde podíamos estar. Será que fui? Que fui alguém nesse teu mundo onde não entra ninguém? Será que tens vontade para dar? Talvez eu tenha tempo para esperar. Olhas para mim, já não sou teu. Hoje o teu mundo já não é o meu. Andas às voltas nas voltas que a vida dá. E se tu voltas, eu não prometo esperar. Já foi tempo de aproveitar. Já não penso onde podíamos estar. Andas às voltas nas voltas que a vida dá. E se tu voltas, eu não prometo esperar. Já foi tempo de aproveitar. Já não penso onde podíamos estar. Agora vamos ouvir a Annie com a sua rubrica dedicada à mitologia. Olá, caros ouvintes. No programa de hoje vou falar-vos sobre o mito de Mahuika, a deusa do fogo, na mitologia maori. A mitologia maori refere-se às lendas e mitos de criaturas que habitavam as ilhas e são contados por um povo indígena na Nova Zelândia, o povo maori. Mahuika é descrita como uma figura poderosa ocupando um lugar de destaque e é conhecida como a guardiã do fogo e dos seus segredos. O fogo, elemento vital, é considerado crucial à vida e à existência, e é tão temido como respeitado, pois tem o poder de destruir, mas também de o criar. A história de Mahuika cruza-se com a de Maui, o semideus da travessia que procurava roubar o seu fogo para que os mortais pudessem usufruir dele. Cada um dos seus dedos continha uma chama, representando os diferentes tipos de fogo. Maui, para poder adquirir essas chamas, enganou Mahuika para que esta cedesse o seu fogo para o mundo mortal. Mahuika, como deusa do fogo, ocupa um lugar importante nas tradições e práticas culturais de Maori, sendo frequentemente invocada em rituais relacionados com o fogo e é também vista como uma figura que ensina sobre o uso responsável do fogo. Neste momento é a vez do Jaime nos presentear com a língua hebraica. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. A língua hebraica, ou Safa Ivrit, é uma língua com raízes profundas na tradição religiosa e cultural do povo judeu e, tal como o árabe, pertence à família das línguas semíticas. Na antiguidade, a língua era falada pelos antigos israelitas e usada nos textos religiosos como a Torá, Contudo, com o passar do tempo e com as diásporas judaicas, o hebraico deixou de ser falado como uma língua no dia-a-dia do seu povo, transformando-se numa língua usada, sobretudo, na escrita de textos litúrgicos e literários, e o povo judeu, em diáspora, adotou as línguas dos países onde passaram a viver. Foi apenas no final do século XIX e no início do século XX que, em Israel, um movimento de revitalização trouxe o hebraico de volta à vida moderna. Motivados por um desejo de reconectar a língua à identidade e ao sentimento de união do povo judeu, linguistas e entusiastas da língua trabalharam arduamente para transformar o hebraico numa língua falada, adaptando-a aos tempos modernos com novas palavras e expressões. Este esforço coletivo levou à criação de escolas e instituições onde o hebraico passou a ser ensinado como língua viva, não apenas em textos sagrados, mas também como língua de uso cotidiano e nas interações familiares e sociais. Este processo de revitalização linguística é um dos mais bem-sucedidos da história e o hebraico é hoje um exemplo inspirador para outros movimentos de revitalização de línguas minoritárias. No entanto, o desafio de manter o hebraico moderno próximo das suas raízes, ao mesmo tempo que evolui para acompanhar o mundo em constante mudança, permanece presente. E é isto, caros ouvintes. Até à próxima, ou como se diz em hebraico, Shalom Leitraot. Seguem-se informações sobre a economia pela voz do Afonso. No mundo em que as alterações climáticas são cada vez mais visíveis e produzem acontecimentos catastróficos, que importância ou leitura podemos atribuir à crescente compra de carros elétricos? Será que a humanidade está de facto preocupada com o problema? E os senhores do mundo? Boa noite, caros ouvintes. Mais uma semana a falar de economia. Durante estes dias estivemos atentos e destacámos duas notícias relacionadas com a economia. A Peugeot liderou a venda de carros elétricos em outubro, seguida pela BMW e pela Tesla. A Peugeot foi a marca que mais vendeu carros elétricos em Portugal, durante o passado mês de outubro. A marca francesa comercializou 507 unidades, contra apenas 130 no mesmo mês de 2023, ou seja, um crescimento de cerca de 290%. De acordo com os dados revelados esta terça-feira pela Associação Automóvel de Portugal, na segunda posição surge a BMW, com 431 carros elétricos vendidos em outubro, e no terceiro lugar a norte-americana Tesla, com 349 unidades comercializadas naquele mês. Destacamos ainda que carregar um automóvel elétrico na rede pública tem um custo equivalente ao abastecimento de um veículo a gasóleo ou gasolina. A conclusão é de um estudo da Universidade Católica sobre mobilidade elétrica, onde se refere também ao elevado custo dos veículos face a outros países. O mercado de veículos elétricos está em forte expansão em Portugal, tendo sido vendidos o ano passado cerca de 42 mil viaturas, um aumento de 92% face ao ano anterior. No final do ano passado, o parque automóvel de elétricos contava com aproximadamente 130 mil veículos, contabiliza o estudo divulgado agora. Olá, boa noite. Eu quero dedicar a música Oração, de uma banda brasileira que se chama A Banda Mais Bonita da Cidade, para dedicar a toda a minha família, em especial aos genuínos. Meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabem três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Cabe até o meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Cabe até o meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração.

porque os partidos de extrema-direita vão ganhar mais força, porque isto, as ideologias políticas dos países é como um dominó, quando um começa a espalhar essa ideologia, os outros vão subsequentemente também ganhando força, vai ganhando essa ideologia força noutros países. Trump já tem contactos bastante estreitos com vários partidos de extrema-direita da Europa, já teve em várias convenções com diversos, provavelmente também pode influenciar o Brasil com o partido do Bolsonaro. Sim, e não falámos nesta questão do Brasil, mas também... Sim. Porque eu acho que ele não se pode candidatar, mas tem vários familiares e, portanto, é bem provável que influencie vários desses países. Pronto, é isso. E é possível analisar que grande parte neste momento dos países da Europa já são de partidos de direita, já não há, acho que dois ou três. Bom, aqui a questão não é se é direita. Não é a direita, é, não é? Extrema-direita. Sim, está a haver uma grande ascensão dos movimentos de extrema-direita pelo mundo todo. Extremistas, não é? Sim, com discursos populistas muitas vezes e usados muito na campanha de Donald Trump, como vimos no debate. E acrescentando só, quando referimos à questão das redes sociais, eu penso que Donald Trump, com as redes sociais e a sua equipa de marketing, acabou por usar muito bem o conteúdo curto. Porque assistimos no debate que Kamala Harris foi com certeza deu, como se diz na gíria, uma tareia a Donald Trump em todos os sentidos. Foi 2 horas de completo nada dito de Donald Trump, repetindo sempre a frase "She has no ideas", que a democrata Kamala Harris não tinha ideias nenhumas e que só Donald Trump é que tinha ideias, mas nesse debate acabou por não usá-las e apenas usou vulgarmente nas redes sociais. Muito bem, para terminarmos o nosso debate, que já vai longo, queria só perguntar-vos qual é que seria a melhor forma para se abordar a questão da imigração ilegal nos Estados Unidos. É de facto o endurecimento das políticas que Donald Trump propôs, não é? O endurecimento das políticas de fronteira, a regularização dos imigrantes já presentes ou de facto a expulsão dos milhões de imigrantes ilegais que tem a América? Sim, então supostamente a proposta de Trump para esta questão da imigração ilegal era deportar os imigrantes ilegais da América. Eu tenho uma contraproposta, atenção, isto é a minha opinião. Eu acho que se devia dar um tempo para esses imigrantes que estão ilegais na América se legalizarem, arranjarem um contrato de trabalho e se legalizarem. Se isso não acontecer depois desse limite de tempo, aí sim podiam-se deportar os imigrantes ilegais. Muito bem, Lara. Concordo, acho que tem de haver uma conciliação das duas partes, das duas propostas. Acho que se calhar tornar... Se calhar estes imigrantes ilegais que Donald Trump quer também deportar, não é? Expulsar dos Estados Unidos, se calhar também são uma mão de obra essencial para a própria economia americana, sim, não é? Eu acho que a melhor maneira não era facilitar, como eu acho que acontece em muitos locais e em muitos países da Europa também, acho que há um facilitismo grande na legalização ou até na permanência de imigrantes ilegais nos países. Eu acho que seria endurecer, sim, os critérios de legalização e fazê-los cumprir, apertar a rédea, fazê-los realmente cumprirem, se não o que acontece muitas vezes que não se cumprem, porque supostamente os critérios dizem e estipulam que no prazo de 3 meses na permanência num país sem contrato de trabalho a pessoa é expulsa, é deportada, e nós podemos observar que isso não acontece muitas vezes. Eu acho que sim, endurecê-los, tornar mais criteriosos, mas acho que não é a deportar e a expulsar agora os que já lá estão que se vai resolver o problema. Eu acho que é tentar conciliar as duas partes e também acho que nós podemos ver que isto aqui é uma situação muito complicada, porque estamos a falar de pessoas, estamos a falar de seres humanos, e não estamos a falar propriamente de números que se deitam para fora, não são objetos, não são brinquedos, são pessoas, são vidas humanas, são famílias que vão ficar destruídas por uma decisão irracional ou mal ponderada. Por isso eu acho que realmente que neste caso as melhores soluções, por mais impossível que isso possa ser, é analisar os casos individualmente, por mais que isso seja muito complicado e praticamente impossível, analisá-los e racionalizar bem sobre o melhor a tomar, porque não é a deportar, acho que 15 milhões de imigrantes ilegais que ele vai resolver o problema, porque depois vão metê-los a um também. Se fugiram dos seus países e saíram dos seus países é porque... Também não tinham aí condições, não é? Jaime, o Jaime que é menino, que é filho de pais imigrantes, é isso? Estou enganada? Bom, estou a dizer a verdade. A minha mãe sim, e os meus avós também. O meu pai não, é português. De que forma é que vi, agora esquecendo até esta questão da imigração ilegal, não é? Nos Estados Unidos, mas de que forma é que vê esta questão da imigração de uma forma geral? Bom, a questão da imigração, eu acho que os imigrantes são uma parte essencial de um país. Para haver imigrantes, quer dizer que o país por onde estão a ir é mais atrativo. Por exemplo, os Estados Unidos é um país de imigrantes. Aquilo não há American Dream, isso, não é? Aquilo é uma miscelânea de raças, de várias nacionalidades. E também haver imigrantes ilegais, bom, isso é... Bom, isso faz parte de todos os países, mas o que interessa é a legalização deles, eles serem acolhidos e serem integrados na sociedade. Muitos desses imigrantes vêm de países na América Latina, que também têm lá já grandes comunidades, até há certos condados nos Estados Unidos, especialmente no Sul, em que a maioria da população só fala espanhol. Até porque os Estados Unidos oficialmente nem têm língua oficial. Literalmente, não é o inglês. O inglês é falado pelo governo, mas poderia ser francês, porque também a França, acho que foi no século XIX, fizeram a Louisiana Purchase, porque grande parte dos Estados Unidos também pertencia à França. Aquilo também pertencia, Nova Iorque era uma colónia holandesa. Aquilo, os imigrantes são uma parte crucial da sociedade. Provavelmente Trump, também se for na sua... família vai ser de imigrantes, se nós formos para trás o suficiente, provavelmente os bisavós ou trisavós dele não seriam dos Estados Unidos. Muito bem, caros alunos, Lara, Tomás, Martim, Jaime, David, não sei se querem acrescentar algum comentário a tudo aquilo que já falámos e que já debatemos. Só sobre aqui a imigração ilegal. Diga-te mais. Eu não sei bem quais é que... Não posso estar a dizer que sou a favor ou contra enriquecimento ou não dos critérios, porque eu não sei quais é que são os critérios de imigração nos Estados Unidos. Sei que a solução do muro de Donald Trump, que ele tanto falou enquanto era presidente, deve ter sido um dos maiores desperdícios bem, de dinheiro. Bem, mas que Biden também sim, que ele continua a construir. Deve ter sido um dos maiores desperdícios de dinheiro da história dos Estados Unidos, porque a imigração ilegal continua e há de continuar, porque não há nenhum país que não tenha imigração ilegal. Isso é completamente utópico. E, portanto, foi só um bom desperdício de dinheiro dos contribuintes americanos. Sobre o resto, eu acho que... uma parte mais económica ligada à imigração, muitos destes imigrantes que ele quer deportar são mão de obra, e além dele já ter todas as políticas económicas que eu já disse há bocado, se ainda for deportar 15 milhões de imigrantes, vai piorar ainda mais a situação económica do país. Muito bem, agradeço a vossa presença e espero que nos possamos encontrar aqui neste mesmo estúdio do programa da Escola e o Meio em breve. Obrigado. Obrigado. Obrigado e boa noite. Um banhacho. Olá, eu sou a Ruth Saraiva e gostaria de dedicar a música An Angel, dos Kelly Family, a todos os meus alunos de inglês do Campus Educativo de Oliveira do Hospital e da Ponte das Três Entradas. Obrigada. trumpet wheels. Had him last night in my dreams. I was chasing butterflies till the sunrise broke my eyes. Tonight the sky has glued my eyes. Oh, this is an angel high. Got to touch that magic sky. Read the angels in their eyes. Sometimes power and destacamos algumas das atividades realizadas no nosso agrupamento. Porque nunca é demais prevenir, o exercício A Terra Treme foi executado em todas as escolas do agrupamento, que se associaram a esta ação de sensibilização da Abrangência Nacional. E todos aprenderam que se a terra tremer, não se podem esquecer de baixar, proteger, aguardar. O Dia de São Martinho foi assinalado nas várias escolas do agrupamento de forma a não se perder a tradição de festejar este dia, nomeadamente na EB da Ponte, com a presença das crianças de Alvoco, Lourosa e Penalva d'Alva, na EB de Nogueira do Cravo e do Campus Educativo, na EB de Lagares da Beira, com as mesas decoradas e lanches partilhado entre alunos do pré-escolar até o 9º ano e encarregados de educação, na EB da Cordinha, Seixas e Seixo da Beira, com a 17ª Feira de São Martinho, em que atuaram a Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Lagares da Beira e o Grupo de Concertinas, Aqua, na qual fez parte também o Festival de Sopas Partilhadas. Sem dúvida nenhuma que os nossos alunos tiveram direito a ver as castanhas assadas nas fogueiras com caruma, a comerem as castanhas, a enfarruscarem as suas mãos e as suas caras e a brincarem com tudo aquilo que tiveram direito. E que momento tão rico que houve intergeracional com as crianças das AECs do 4º ano da EAB de Lagares da Beira, que foram convidadas a participar no magusto do Centro Paroquial de Lagares da Beira. O encontro permitiu celebrar a tradição do magusto, tão típica em Portugal, na comemoração do São Martinho, promovendo o convívio entre gerações e que todos nós sabemos que são tão importantes estes convívios. Por Travanca, continuam-se a partilhar para crescer. Desta vez, a escola do primeiro ciclo recebeu os meninos do Jardim de Infância. E havia uma surpresa. Os familiares dos meninos foram cantar e dramatizar a lenda de São Martinho. Estavam tão bem caracterizados que nem foram reconhecidos. Foi um dia feliz e muito divertido. O nosso restaurante aqui de Aldente reabriu as suas portas e já foram várias as atividades nele realizadas. Na semana passada, os alunos do 9B foram os pioneiros na visita guiada ao nosso restaurante. Conheceram os espaços, os colegas e puderam usufruir de um belo almoço confeccionado pelos alunos do curso profissional de cozinha e pastelaria. Bem-haja a estes alunos por demonstrarem sempre a sua dedicação e profissionalismo no que tão bem sabem fazer. No âmbito do Dia Europeu da Alimentação Saudável, 8 de novembro, três turmas da escola sede visitaram o restaurante pedagógico com o objetivo de os sensibilizar para uma melhor escolha de alimentos e incutir hábitos alimentares saudáveis. Os alunos tiveram a oportunidade de ver os seus colegas e confeccionarem mentas com alimentos saudáveis e com ingredientes diferentes e, em paralelo, com a explicação da professora Sónia Rendeiro. No final, tiveram o privilégio de os saborearem. Durante esta semana está a decorrer um intercâmbio entre a nossa escola e a escola da Dabrowa Górnicza. O grupo de alunos e professores polacos chegou a Portugal no sábado e desde então têm-se realizado várias atividades na escola, na cidade e no concelho. Este intercâmbio é já uma imagem de marca do nosso agrupamento e é fundamental para o desenvolvimento cultural e social dos nossos alunos participantes, porque lhes abre novos horizontes e novas perspectivas sobre outros países europeus, as suas culturas e os seus hábitos ou modos de vida. O Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital congratula-se por ter um vasto leque de clubes que os alunos podem frequentar. Fazer parte destes clubes é uma forma de os alunos darem asa à sua criatividade e imaginação, alargarem o leque de amigos, terem um espaço de convívio e de companheirismo, que, como todos nós sabemos, é tão importante nos dias que correm. Por isso, mensagem dirigida aos nossos alunos. Se ainda não fazes parte de um clube, não percas tempo e inscreve-te. Agradecimentos especiais a Ana Teresa, Duarte Ferreira, Diana Diniz, Beatriz Borges, Afonso Dias, Inês Santos, David Loureiro, Jaime da Graça, Acita de Mangara, Joana Fidalgo, Ana Mendonça, Rosa Simões. E aos nossos convidados, Lara Lourenço, Tomás Vaz e Martim Nogueira. Na revisão e introdução de textos, Basílio Torres. Na sonoplastia, Ivo Gonçalves e Bernardo Dias. A todos os nossos ouvintes, continuem bem e continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.